amanhã bem cedo nós vamos calhar. Fizemos correndo no charque gaúcho, fritemos a carne e vamos enlatar. A minha origem eu vou conservar. O vento norte vem trazendo chuva e a previsão vai se confirmar. Braço boi de canca, engato na carroça, fio machado e tô indo lenhar. Comendo a mulher com as latas de tampa, amanhã bem cedo nós vamos carnear. Fizemos torresmo do charque gaúcho, fritemos a carne e vamos enlatar. Pitando um paieiro, o cheiro da fumaça perfuma a morada. Lugar onde eu moro é meu paraíso, eu lhes garanto, não troco por nada. Senhor modernismo, você me desculpe, não sou teu amigo, nem debaixo d'água. Pra tuas modinhas, fica pra lá, porque a marca que eu canto está registrada. Meu velho sistema e a minha cultura, o esteio do rancho está palanqueada. Meu velho sistema e a minha cultura, o esteio do rancho está palanqueada. A notícia sempre é em primeira mão. Está entrando no ar. Jornal da Sete. Um noticioso completo. A notícia sempre é em primeira mão. Jornal da Sete. Evangelização, música, notícia, esporte, prêmios. Rádio Difusora de Jataí, ZYH 765, 10 mil watts de potência, transmitindo em onda média 680 kHz pela internet www.difusoradejataí.com.br. Rádio Difusora, emissora que integra a rede Divino Espírito Santo de comunicação. A partir de agora, no ar, Difusora Revista. Meteorologia, dicas de saúde, culinária, notícias, entrevistas. Difusora Revista. Olá, muito bom dia, 8 horas 3 minutos. Com os trabalhos técnicos de Walter Moraes, a direção comercial de Murilo Cabral, direção administrativa de Rogério Maia, estamos iniciando mais um Difusora Revista. Quem não precisa de carinho, né? Com a Fernanda Takai, a gente vai botando um final aqui no nosso Difusora Revista de hoje. Você que esteve comigo, um beijo de paz no seu coração. Tenha um final de semana maravilhoso. E eu aguardo você no próximo sábado, a partir das 8 da manhã. Até lá. Deus fica contigo, Deus te guie, Deus te ilumine, tá bom? Um beijo e até sábado que vem. Tchau, tchau.